735 no site, essa é a identificação, autorizada a chegada a Monf, desça para 4 mil pés, quem negar no 019. American 980, we're passing 210 for 110. American 980 is confident, cleared AMA. Arrive descent level 050. You and 8109. 1019, down to flight level 05, down to flight level 5, I'm sorry, 050 on the on-man arrival, American 980. 135 no site, voe direto pelo. Voo no 804. Acione identificação, autorizada a chegada a bordo, desça para nível de voo 080, QNH no 099. Para o 80, no 8804. Rio 5973, eu sou o foi. Escuta, senhor. 1234, por favor. 1234. Margem de aí, nível 200, autorizado via Whisky 1 na primeira aerovia. Decola da pista 1 no 7, primeira curva à direita. Cumpre o perfil da saída coral. Controle a perna 120, decima 8. Transponder 55, 15. No pés, reporte estabilizado no localizador. 2 dias, localizador, 3. American 980, confirm your speed. Air speed is now, we're reducing, we're passing 280 knots to 250 knots. American 980, number 2, to approach, reduce speed to 50 knots. Going to 250, American 980. Macanha, prossiga. Ok, 7 de rádio, 7 de rádio. Alto e claro. Confirma o local onde se encontra. Ok, pátio remotinho, posição 14 aqui, próximo ao lugar do Nordeste. Perto da Arastar? Pega aqui, 4-3 aqui, posição 14. Ah, ok. E 5 no 7, tem condições de aproximar e pousar na proa de Dona? A voo Dona, autorizado final, reposta avisado do localizador. Boa noite, 04, desce para nível de voo 060. Boa noite, 04, número 3 na aproximação, reduza para 2309 a velocidade. Com 17115, aciona identificação, autorizada a chegada a bom, direta para nível de voo 070, QNH 1019. Autorizada a bom, direta para 070, aciona 1019, voo 170. America 980, descend 3,000 feet. Down to 3,000 feet, America 980. Boa noite, 04, desça para 4 para 6. 04, tá com o tempo de... Voo no 607, acena identificação, autorizada a chegada a bom, direta para nível de voo 080, QNH 1019. America 980, Veteran 5 Space, Internal Right, in Heading 1 to 5, limits localized. Heading right, 1 to 5. American 980. Would you like us to intercept the localizer on this heading? Descending 3,000 feet. Descending to 3,000 feet, heading 125. Would you like us to intercept the localizer? Clear the American 980. Clear to intercept the localizer, American 980. Cono 715, desça para nível de voo 050. Cima, 3597, visual para 1700. Autorizado, TAM 3597, 1700 pés, reporte estabilizado o localizador. Camarada, autorizado, localizador 3597. Controle, bom dia, voo no 897, passando 260 para 200, para informação forte. Voo 1897, SN identificação, autorizado a chegada a bom, desça para nível de voo 080, que é negão no 099. Cono 607, desça para nível de voo 070. American 980, do speed 1-9-0 knots. Go to 190, American 980. Cono 804, reduz a velocidade 2,10 mais. 804, 3597 estabilizado. Negativo ainda, 357. Tan 3597, chame torre, 118, décima meia. LK 980, descend 2,000 feet, clear to find ILS, report search, all localized. Down to 2,000 feet, clear the ILS runway 10, American 980. Cono 804, segue tráfego 12 horas 15 milhas, desça para 2,000 pés, reposta avisada no localizador. 804, tem 2,000 pés autorizado, reportará a ILS estabilizado. Cono 715, desça para 3,000 pés, que é negar no 099. 3,099, voo 97. Cono 607, desça para 4,000 pés. Go 1897, desça para nível de voo 050. Para o 5097. É 3597, tudo autorizado, 50. Vento 160 grau, 10 metros. Leve pouso no 0, 10 metros. American 980, complete final contact tower 118.6. 118.6, good morning, American 980. É 715, dessa para 2000 pés, eu posso estabilizado no localizador. 2000, eu posso estabilizado no localizador, no 715. With the landing gear now in lock. Local, American 980. Boa noite, 04, reduzir velocidade 1709, tráfego PC está com 140 de gato pitch. American 980, over the outer marker, gear down. 3597, eu solo foi 39, ative Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. American 980, clear to land on A10, winds 160 degrees, 10 knots. Clear land, 10, American 980. Uno 04, passando Dona Chame Torre, 18.6. Centro da passagem de Dona Torre, 18.6. Não, bom dia. Bom dia. Uno 715, autorizado final ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Reportará avisado no X-Ray, igual no 715. Uno 607, desça para 2000 pés, está seguindo o tráfego 12 horas, 10 milhas, reporte avisado no localizador. 2000. Com 1897, desça para 4.000 pés. 4.000 pés. Ininteligível. Faça um check rádio e chame novamente, por favor. Já está travado. Pneu 1804, vento 150 graus, 10.9, aguarde que está livre. Vento 1804, é isso, desculpe. Salvador, muito bom dia, destacado do meio assistente zero. Está perdida para Famos, utilizando 18. 6570, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. QNH 1019. 1019, chegada a mar e 050. 6570. American 980, clear of runway 10 for gate number 11. American 980 on the ground at 43 taxiway Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Follow Vai copiar o turismo na frequência da foto, conta solo operando na frequência. Na frequência 18.6, aguarde que copia nessa. Agora copia 18.6. Se redução para aproximação, cheque pré-pouso. Está autorizado em LL. Estão verificando o seu plano de infocentro agora, distante. Faça o cheque rádio. Clareza 1. Reduzindo para a hora da aproximação, voo 1.6. 1.897, desça para 2.000. 2.000.97. APSA 6570, voo Iduna, desça para 2000, voo 2019. Para 2000, direto Iduna, 6570. Voo 1795, cheque o trem, torre 1186. 1186, 1795. Salvador, bom dia, gol 1795, tá 2 milhas pro externo, baixo do Abado e Alheri. Gol 1795, aguarde pista livre, vento 1950 graus, 10 norte. Aguardando pista livre, 1795. Tchalinha, que conta agora, qual que tá livre o orçamento? O 1795, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso da 1-0, gol 1795. Gol 804, solas 4-6, taxi via Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, na frente, posição 2. Bom dia, tá 3171, aguarde cópia, por favor. Copia o João Pessoa autorizado 190 via GUP 677. Decola da pista 17, confirma. Pista 17, decola curva esquerda, pode cumpre o perfil da Cone. Controle 120, décima 8, transponda 5003. Já. Controle Salvador, gol 607, está administrado no X-Fest. O 607, checa o 3, chame a torre, 1186. Tango, a saída é a Cunha. O transporte é 5003. 7, aguarde pista livre, vento 150 graus 89. 10-0, tá boa, marca. Corrigindo, chame para o TAC na frequência 1-8 da Sound Via Polo, esquenta. Já 3-1-7, você na escuta para cópia? Pouso autorizado, pista 90. 07, tá livre, não, 90. No 795, solo 49, taxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, voo 97. Max Alienac, confirma, tá no pátio 3. Autorizando o local, Salvador, Salvador. Colador 17, curva direita, inicialmente no corredor Achando, 1000 pés. Controle aparelho 120, décima 8. Acione 0131. Alienac, cotejamento correto, tem livre acionamento de táxi. Chame na interseção para ingresso pista no 7.